história do balé. Um programa de Bernarda Bernardo. Terceira parte. O balé contemporâneo. Marie Wigman foi uma importante coreógrafa alemã e uma das fundadoras da dança expressionista. ela, a dança era muito mais do que um aspecto de atividade humana. E, libertando-se dos rígidos códigos do balé clássico, tentava usar o movimento para expressar as suas emoções mais profundas, a fim de alcançar leis universais da expressão. Para os bailarinos, como para toda uma geração de artistas expressionistas, a única verdade viria das emoções internas, já que a realidade exterior não se mostrava confiável. Compôs o seu primeiro solo, Exentons, Dança da Bruxa, onde utilizava uma máscara e que ficou marcada por ser absolutamente revolucionária. Thank you. Durante este encontro com Laban, Wigman afirma ter se descoberto a si mesma, encontrando a concepção sobre o movimento como fonte de análise introspectiva, contrapondo-se a uma mera ilustração da realidade fornecida pela mímica. Movimentos livres e improvisados transformavam-se em séries rítmicas e expressivas, acompanhadas por instrumentos de percussão, sinos, tambores, da Índia, Tailândia, África e China, assim como o uso prolongado do silêncio e de máscaras inspiradas na dança tribal. Pina Bausch, estudou com Kurt Jooss na Folkwang-Schule em Essen. Recebeu uma bolsa de estudo para a Juilliard School em Nova York, onde estudou com Anthony Tudor em 1958. Foi bailarina na companhia de dança de Paul Sansardo e Donia Feuer no New American Ballet e trabalhou com Paul Taylor na Metropolitan Opera Ballet entre 1958 e 1962. Regressar à Alemanha a convite de Kurt Jooss, passou a ser bailarina solista no Folkwang Ballet em 1962. Em 1968, começou a coreografar para a mesma companhia e em 1973 fundou o Tanztheater de Wuppertal, Wuppertal Tanztheater. Chefiou o departamento de dança da Folkwang Hochschule entre 1983 e 1988 e, em 1993, passou a ser diretora da mesma. Thank you. influenciada pelos exemplos da dança expressionista alemã anterior à guerra, pela dança moderna americana e pelas inovações teatrais da década de 1960, ela e um grupo de coreógrafos alemães, Gerhard Bonner, Reinhild Hoffmann, Hans Kresnik e Susan Linke, entre outros, criaram um género coreográfico conhecido como Tanztheater, teatro dançado, pode ser considerado um teatro de fragmentos, um teatro com resultados semelhantes aos da colagem. Os seus trabalhos não narrativos misturavam livremente filme, música, texto, movimento e comédia. As colagens resultantes são desfocadas, não lineares e carregadas de detalhe. Construídas por partes individuais, as imagens de conjunto resultam de uma coerência construída como as ligações das tecelas e o mosaico, emergindo com a distanciação do espectador. Os bailarinos movem-se não só através de obstáculos emocionais, mas também de obstáculos físicos. Ela enche o palco com cadeiras, água, relva, cravos, torfeira ou escombros. E os espectadores estão constantemente a ser confrontados com imagens e emoções contraditórias. Oh, Segundo Bauch, cada questão pode ser enquadrada e vista consoante várias perspectivas. Esta maneira de abordagem reflete-se no modo como a sua obra se desenvolveu. Em Café Müller, 1978, Bauch abordou o tema da solidão, da alienação, da humilhação e da crueldade, mas também, embora de um modo mais dificilmente perceptível, a tenacidade, a esperança, o amor e a ternura. As suas coreografias na década de 1980, Walzer, Nelken e Hornen, entre outros, mostravam a hostilidade e a crueza das emoções expressas entre homens e mulheres. Desde meados da década de 1980, que Bauch criou uma série de trabalhos relacionados com o lugar específico. Victor, Palermo Palermo, Tanzabend 2, Ein Trauerspiel, Nur Du e Der Fensterputzer. Nos quais incorporou as suas preocupações e temas básicos com informação reunida em Lisboa, Palermo, Madrid, Viena, o Oeste Americano e Hong Kong. O sentimento comum para estes espetáculos foi a visita aos locais e absorver o máximo de impressões possíveis que ela depois, com a ajuda dos dançarinos, trabalhava em misturas construídas de um modo pouco definido ou vago. Bausch disse não estar interessada no modo como as pessoas se movem, mas sim no que as faz moverem-se. Para ela, a honestidade significa basear o seu trabalho na vida de pessoas reais. Se essa realidade for feia, será feia em palco. Apesar de não haver optimismo, as suas coreografias não carecem de uma hipótese de esperança. seus bailarinos apresentam por vezes mais do que representam. Chamam-se pelos verdadeiros nomes em palco, mostram periódicos sinais de cumplicidade com os assistentes, observam-se no ato de representar, pretendendo estabelecer uma comunhão perceptiva que quer negar a impossibilidade de comunicação e de intimidade. Jogando muito com a intuição dos bailarinos, articulando as obras em torno da incomunicabilidade, do amor, do desejo, da sexualidade, do medo e da solidão, a ideia de sonambulismo, de pequenos rituais patetas e brincadeiras de crianças, ocupa uma parte saliente da obra de Bauch. Parece pretender falar de um tempo meio esquecido, em que a solidão existencial ainda não condiciona a visão humana. We pass through. banalidade da maioria das vidas pode não ser muito inspiradora. O mundo contemporâneo parece ser mostrado através das coreografias de Bausch como um lugar de gente triste, ensacada nas suas rotinas e pequenas vidas. Uma porta fica sempre aberta para outras possibilidades de ser, mesmo quando não são propostas quaisquer alternativas. Thank you. Este programa teve locução de Bernarda Bernardo e Rita Gracias. organização de Bernardo a Bernardo.